la 30 de Berneaga. Gol 1260 autorizado final LS, reporte estabilizado do localizador. Autorizado final LS, Gol 1260. Aero na 302, atingiu 5.000 pés e passou o mare. Força Aérea 1302, atingiu 5.000 pés e passou o mare. Sente, Força Aérea 1302, desça para 3.000 pés, ajuste 1099. Força Aérea 1302, 3.000 pés, ajuste 1099. Gol 1738, redução para 2009. 2009, 738. Índia November, para Aracaju, guarde, um minuto cópia para a saída Conde, estão no 7. Pátio Militar, na minha escuta até o corte, 2733. Queda Pátio Militar, até o corte, na escuta, o Força Aérea 2733. Barbosa. 0124. 090, realiza o perfil da saída Conde, pista 17, após decolagem com a esquerda. Aciona o código 0173 e o controle 1208. Sente, 0124, confirme o tipo de equipamento. No 82 Serra. Controle 1208, é com o Genovec. Vai de Veracruz. Salvador, azul 4207, para o táxi, POB 2, autonomia 1345, confere na sua. Confirmando autonomia alternativa, azul 4207. 1345, COFINS. Luna. 738 descendo para 4.000 pés, ajuste 1099. 4.000, 1099. Índia e Alfa no ponto de esperatura em 1.18, decimal 612. Confirmado o azul 4207 para o táxi? Afirmo, 4207. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6. Táxi autorizado até o ponto de espera. Índia Alfa, torre 1-8, decimal 612. E o ajuste no 019. Ok, 1019, 4207. Eco Índia November, cotejamento correto. O chame pronto no Graer. Já teria o POB? Autonomia? Ciente, para acionamento táxi torre 1-8, decimal 612. Mil pés, ajuste 1099. Reporte estabilizado localizador. Força Aérea 1302 descendo para 2.000 pés, ajuste 1019, reportará estabilizado localizador. Estabilizado ILS, gol 1260. 1260, complete aproximação, torre 1986. 1986, bom dia. Azul 4207, boa espera, não. A 207 azul, linha de colar 10, 140 com 8. Linha de colar 10, 4207. 0302, me desconcidente. 0302, na escuta possível. Gol 1738, redução para 1709. 1709, 732. Aguardando liberação, prossegue na aproximação, vou dar 10 metros. Sua frente a 7 milhas é o Tucano, mantendo um grau de speed 1709. November Alfa, número 510, é Porte Paripe. Gol 1638, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite ao localizador. Dia 2020, limite ao localizador. Sapatango, José de Tango Zulu, chame centro Recife, Ouro 260, alternativa no 288. É, José de Tango Zulu. Checado tem pouso autorizado, 140 com 8. Gente, autorizado pouso, gol 960, baixado travado. 14207, teclado 29, controle 208, movimento. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 4207 da Azul, 1300 pés para o 360 na Dial. Azul 4207, contratado Azul para o 360, vou e Dial. 360 direto da EL 4207 azul. Controle Salvador 4060. Truque 03, autorizado Salvador, Lagoa Santa, via Whisky Uno, restante conforme rota do plano, nível autorizado é o 220, realiza o perfil da saída da El, Leda após Leda e Léus, decolada 1-0 com curva à direita, acione o código 5445 e o controle em 1208. 4060, chega da Mari, desça para o 050. 060, copia o controle. Controle 4060. Azul 4060, o controle. 4060 em 2208. Perdeu contato com o centro durante a descida. Tentou contato também em 1935. Gente, Azul 4060 na chegada da Mari. A sua indicação desse é para o 050. 050 mais. Gol no 738 estabilizado. Gol no 738 aguarde de 36 para a torre. Porsche 1302 estabilizado? Porsche 1302 interceptou o localizador. 5. Gente da Mike, cópia Guarulhos, que eu tenho as 3895, prepara da Euleda Bridge, 1 minuto, cópia. Da Euleda Bridge. Paulo, Salvador, bom dia, gol no 260, livrou. Gol no 260, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, 260. 3895, pronto, copy. Pronto. Autorizado Salvador Guarulhos via Upas do Luno 6 após Belo Horizonte, após DCT, posição Trive, Tango Romeu Índia, Victor Índia. Nível autorizado 340, realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco. Decola da pista no zero, primeira curva à sua direita, aciona o código 5474 e controle 1208. Autorizado para Guarulhos, 340. Upas do Luno 6, Belo Horizonte, Trive, São Romeu, Índia, Victor, Índia, DCT, Poços, decola 10, curva direita, saída da El, Neda após Neda, vai direto, Trite, aciona 5474 e o controle 208, 385. Cotejamento correto, chame pronto, o TAN 3895 no portão 02. Ah, sim, pode chamar. Zulu Alfa Índia, confirme Sierra November Índia Charlie. Gente, autorizado Salvador Irecê, rota direta, nível 105. E ingressa corredor Axé, decolada na 7, curva esquerda. Aciona o transcorreção. Decola da pista 107 com curva direita. Restrito no meu pés, inicialmente o restante da subida até o nível 105 em coordenação com o controle Salvador. Apenas aguarde para a confirmação do transponder. Salvador, boa tarde, eu vou 1732. Voo 1732, 28 metros no 019, reporte baixado travado, número 2 para pouso. Está baixado travado, guardando a autorização, 732. Chapatório, visual com campo. VB Alfa, reporte chapatória, visual com campo. Autorização permanece e o cotejamento correto. Coteja apenas o transponder, Zulu Alfa Índia. Na rotatória, visual com campo. Com campo, Índia liberal. Três informações como POB e autonomia alternativa? Tango Oscar, reporte Paripe. Então, autonomia, o Zulu Alfa Índia? Estacionamento e táxi Torre 1 no 8, decimal 62, confirmando apenas o PAT, PAT 5. Tem posição. 360, ingressa Juliette, seu portão 08. Juliette 08. Acionamento e táxi, Torre 1 no 8, decimal 62, Zulu, Alfa Índia. Autorizado táxi até o ponto de espera, táxi e hotel Joker 03, até o ponto de espera do hotel. Joker 03, mantenha a posição, a aeronave vai, que efetuou o pouso, vai liberar pelo hotel, até o pátio militar. Mantenha a posição Joker 03, ou então táxi deixando, de modo a deixar a táxi e hotel livre. Livre. Viu, Joker 03? Azul 4207, chame em centro Recife, 1251, alterna 3325. 25133325 a 207, bom dia. Salvador, trip 5220, bom dia. Trip 5220, a sua identificação na chegada da manda, está para o 060. 5220, ciente. Joker 03, observe um tucano ingressando no taxiway hotel após o mesmo liberar o eixo da taxiway, autorizado ingresso até o ponto de espera da taxiway hotel. Joker 03. Deco 19, fica atento à esteira de turbulência do Boeing 737 que pousa na 110, autorizado decolagem pistão no 7. Vento 150 graus, 099. Solo 738, solo 37, liga direita, semi-solo, 121, décimo 9. Direita, 219, vou pro 738, obrigado. 0070. Desce ao 070, definitivo para o próximo. Tá, presente? BB 6740, mantém a chegada, será o número 3 para a próxima. Nova Alfa, chame torre 1-8 decimal 6. Na torre 1-8 decimal 6, William Weber Alfa, grato, bom dia, bom trabalho. Obrigado. É, com dia novembro, decolado os 3-8, chame controle 1-2-0 decimal 8. 1-2-0-8, é com dia novembro. Controle, bom dia, Eco India November, da cola da 197, perfil Conde. 197. Contará o final de 3 milhas da 197, o William Liberal. Sua para o 090, saída Conde. Gente, subindo para o 090, saída Conde, o Eco India November. Queen de novembro, mantém a prova até 2 mil pés. Queen de novembro, cumpriu o controle? Vai, Queen de novembro. Queen de novembro, controle. Manterá a proa até 2 mil, é Queen de novembro. Ingressa Juliette para o 03, 1738. Juliette, 3, T03 para decolagem, chame torre 118 decimal 612. Já vem, prossiga. Tá mantendo a proa até 2000, conforme instruído, é com dia novembro. Sim, é com dia novembro. Joca 03, apenas confirme decola da interseção. Autorizado o cruzamento da 1028, prossegue via Alfa Juliette, parte 1, no ponto de espera, chame pronto. 060, compete aproximação, torre 1986. 86. Salvador, o Índio Avembera, chegando ao final de 3 milhas aqui da 1027. Índio Avembera, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 079. Estabilizado o pulo para o Índio Liberal para a nossa. Oi, Salvador, 4060 estabilizado. Azul 4060, continua a aproximação, azul está se metendo no 019, reporte baixado, travado. No 019, reporte baixo, travado. 220, ciente, fala 4000 com 19. E 6740, desça para o 050. Para o 050, 6740. Tango Oscar, reporte rotatório visual com campo. Portará visual com campo, Oscar. Travado externo, 4060. Azul 4060, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Informe Charlie 150 a 1 milha para pouso na 17. Água. Trip 5220, mude o transponder para 5426. 5426, ciente. Check Delta Charlie para voo de cheque Salvador, Salvador. Trip 5429, acionado 5426. Azul 4060, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 079. Leve pouso 4060. Yankee Delta Charlie, apenas confirme se é voo de cheque. Dado final LS, é pouso estabilizado. 5209, ciente. Autorizado backstrike, estacionar, fase 4, frequência livre. Yankee Delta Charlie para voo de cheque, confirme. Então vai a 1000 pés ou a 500 pés, Yankee Delta Charlie? 8.6. Porta. Confirme. Seguindo o visual com o campo na 17. Gente, chame torre, 1.6. Corredor forte cai. Proa de buraquinho, Yankee Delta Charlie. O Yankee Delta Charlie autorizado voo de cheque, 500 pés, rota direta, proa buraquinho. Decola da 197 com curva à esquerda. Controle 1208 e aciona o código 01-17. Já cabeceira 1-7. 3 milhas, reportará Oscar. Azul 4060, solo 44, livre direita, semi-solo, 121.9. Livrando na direita, solo em 219, azul 4060, boa tarde. Bordo, teria autonomia? O Yankee Delta Charlie? 2:30, Yankee Delta Charlie. Para acionamento e táxi, torre 1.18.612. Confirmando pátio 4. Azul 4060, na sua escuta, tá na taxi Alpha. Gente, November Alpha, já está na frequência livre. Azul 4060, livrou, tá na Alfa agora na sua escuta, livrou na Foxtrot. 4060, táxi Alfa, porta Anjo da Juliette. Alfa, reportando Anjo da Juliette, 4060. Livre, sonar, chame pronto para táxi, antes da Charlie. Alô. 5220, complete aproximação, torre 1.18.6. 5220, ciente, graça, bom dia, boa tarde. WB6740, desça para 2000 pés, ajuste 1099, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, 1099, reporte estabilizado, objeto 6740. Prossiga do Alfa Índia. Livre, acionar, chame como para táxi. Salto Tango Oscar, autorizado, pouso, pistão 97, vento 140 graus, 079. Ciente, pouso autorizado, Oscar. Joker 03, decolar 246, chame controle, 120, decimal 8. Joker 03, 1208, controle. Controle Salvador, Joker 03, na reta de decolagem, prosseguindo o perfil de saída da El. Joker 03, contato radar, para o 220, voe da El. Joker 03, sobre 220, voa da El. Torre Salvador, Felipe 5220, bom dia. Felipe 5220, ajuste altímetro no 019, reporte da chave travado. Ciência passando externo agora, baixar travado. Ciência passando aproximação, guarde autorização para pouso. Informo Charlie 182 a 1 a milha para pouso no 197. Após DCT Barba sendo restante conforme rota do plano. Nível autorizado a 340, realiza o perfil da saída da Leda Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, decola da 190 curva à direita, aciona o código 5515 e o controle 1208. Stan 3191, autorizado Galeão, nível 340, decola da 190 curva à direita, saída da Leda Bridge. Vai pela Alfa Zulu 1010 MAP, DCT Lúcio, DCT Barbacena, DCT Tukin 5515 é o transponder, 1208 é o controle, tá 3191. 5515, controle 1208, cotejamento correto, chame pronto no 062, tá 3191. Chamar quando pronto, tá 3191. Então, tá 3895 no 2, pois detona. Tá 3895, aguarde a aeronave da Azul passar sua retaguarda e parquear no 01, no Embraer 190, após estar autorizado iniciar o pushback no 02. Tá, tem aqui que o Azul parquear no 01, está autorizado o 3895. Tapa Charlie, autorizado, TAP 7517, reporte pronto. Tapa Charlie. Foco Tango Oscar, estaciona a frequência livre. Meia 740 estabilizado? Estabilizado, meia 740. Chame torre 198 decimal 6. 186 torre, graciona. O Alfa é autorizado para essa intersecção da 17, reporte pronto. Dá uma baixada travada. O Alfa ainda aciona 5453. Torre Salvador, o ABJ 6740 estabilizado na baixada travada, no 1700. O AB 6740, ajuste a cima no 018. Continue a aproximação, agora a pista livre. Ajustado no 018, agora a pista livre, 6740. Trip 5220, solo aos 51, no livro direito, chame solo, 121, décimo 9. Direita, 1219, grato. Trip 5220. 5220, bom dia. Táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03, atenta a sinalizador da informação.